Na tarde desta terça-feira, em uma unidade operacional na ponte Ayrton Senna, a Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de 40,5 kg de crack trazidos do Paraguai. Durante uma fiscalização de rotina, foi abordado um saveiro com placas de Cascavel. O condutor demonstrava grande nervosismo e informou que vinha de Salto del Guairá, no Paraguai, onde teria ido comprar um ar-condicionado. A história não convenceu os PRFs, que passaram então a verificar mais minuciosamente o veículo. Ao realizarem a busca minuciosa no interior, foi localizado um compartimento na carroceria do automóvel, onde estavam acondicionados 40 tabletes da droga, que totalizaram 40,5 kg. Aproveitando a distração dos policiais na procura e na retirada do crack, o motorista desapareceu, embrenhou-se em um matagal nas proximidades e não foi localizado. Buscas estão em andamento em toda a região, porém o indivíduo ainda não foi preso. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.